peças e a vida é um jogo de xadrez. Mas segue em frente, irmão, Jesus ama vocês. Mais uma vez eu luto pelos meus manos até o fim. Olhe pra mim, eu faço parte desse sonho, representando os quatro cantos da terra. Sem dar trégua às fera, nessa guerra minha voz ecoa na favela. Entre a luz e as trevas só sobrevivo os fortes. Eu sei, terra sem lei, sem bem, hoje quem é quem? Entre o mal e o bem, eu vejo vários manos divididos por um sentimento misto: amor e ódio, felicidade e tristeza. Céu, inferno, a cada esquina, bar, uma igreja. Erga a cabeça, não temas, em meio à luta sangrenta. A trilha é estreita, entenda que a vida é um grande dilema. Se o sistema é a doença, meu rap é a cura. A consciência pela sobrevivência nas ruas. Entre mendigos e prostitutas nasce a esperança. A paz não é o sonho, o amanhã existe pras crianças. Após a tempestade vem a bonança, se liga que há de vir, virá e não tardará, assim diz a Bíblia. Um novo sol brilha na periferia, dia a dia após dia, em meio às drogas, bandidos e polícia. Não desista, persista, prossiga e veja a conquista de vez. Periferia, Jesus ama vocês. Jesus te ama, periferia. Morreu pra que você tivesse vida um dia. Jesus ama a periferia. Olha, observe, protege ela todo dia. Alguém me responda o que aconteceu. Na rua da amargura, mais um mano morreu. Mais um adolescente se envolveu com crack. Se não parar, com certeza vai abraçar a morte. Outra mina vacilou, mandou tudo pro alto. Começou bebendo, depois fumou cigarro. Tinha uma profissão e um futuro pela frente. Usou drogas mais fortes e virou dependente. Outro mano se alistou no time do diabo. Agora virou bandido e só anda armado. Trocou tiro com a polícia, foi parar no hospital. Respira por aparelhos em fase terminal. Não é isso que Deus quer pra periferia. Ele quer mudar e transformar sua vida. Cristo quer te salvar, só depende de você. Então o que vai ser? Viver ou morrer? Jesus te ama, periferia. Morreu pra que você tivesse vida um dia. Jesus ama a periferia. Olha, observe, protege ela todo dia. Jesus olha pra você, linda periferia, e vai libertando os cativos oprimidos todo dia. Pessoa como eu e você, gente da gente, tirando da escravidão dessa vida deprimente. Jesus não faz acepção disso, eu já sabia, pois lá em Atos 10, 34, Pedro reconhecia. O sistema se esquece de mim e de você, mas é promessa de Deus jamais nos esquecer. Ainda que seus pais se esqueçam de você, aquele que começou a boa obra é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois nenhuma seta pode impedir os seus planos. Jesus morreu pelo judeu, pobre, romano, ateu, espírita, católico, cristão, humilde como eu. Morreu de braços abertos por amor à periferia. Ressuscitou para te dar vida eterna um dia. Jesus te ama, periferia. Morreu pra que você tivesse vida um dia. Jesus ama a periferia. Olha, observe, protege ela todo dia. Jesus te ama a periferia. Morreu pra que você tivesse vida um dia. Jesus ama a periferia. Olha, observe, protege ela todo dia.